Por que me criticas? Por que me persegues? Fala mal de mim. Diz que eu não presto, que eu sou o resto, que sou tão ruim. Como gente louca, só na sua boca não tenho valor. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Você se entristece, você se aborrece ao me ouvir cantar. Sua mágoa existe, você fica triste ao me ver pregar. O seu descontento faz o meu lamento chorar por você. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Qualquer dia desses você vai me ver no meu lado santo, derramando pranto pra te ver vencer. Aí nesta hora, por ti mesmo chora, me querendo bem. Certamente já se esqueceu que sou escolhido,